Boa noite, bem-vindos à 10ª emissão do Colecionador de Sons, um programa de Luís Anteiro a partir de Oliveira do Hospital para Rádio Zero. Por aqui, durante 57 minutos, gravações de campo em estado puro, narrativas sonoras nas várias viagens que o Colecionador de Sons tem feito desde outubro aqui na Rádio Zero. Para esta emissão, continuamos pela beira-serra portuguesa e registamos, por exemplo, a nobre arte de fazer enchidos, a fanfarra que às sextas-feiras costuma percorrer a cidade ou a linguagem falsificada dos arguinas de Santa Ovaia e Nogueira do Cravo, terras de pedreiros, onde outrora se falava este curioso dialeto. Para além disso, destaque para a última edição da alemã Conquer Tourist, uma netlabel dedicada a gravações de campo e arte sonora. O trabalho chama-se Soundwalk, do artista sonoro Glenn Risco, e apresenta-se aqui na íntegra. O Colecionador de Sons repete-se, como habitualmente, aos sábados, entre as 4 e as 5 da tarde, e por aqui, daqui a 15 dias, 23 e 57, para mais gravações de campo e suas narrativas sonoras em viagem. O Colecionador de Sons fica então por aqui, voltando daqui a 15 dias, para mais 57 minutos de gravações de campo e suas narrativas sonoras em viagem. Não percam já a seguir na Rádio Zero o programa Em Conversa. Até lá. Deixa-me ter mais uma rasca para a cara. Toma. Granizas para todo lado. Toma, é para aprender. Então, se quiserem falar um bocadinho sobre a arte de fazer enchidos, estão à vontade. Esta carne que usam é de quê? É de porco. Para quem nos ouvir e não saber. Porco. Sim. E depois porco, e parte-se aos bocadinhos, tempera-se com alho, pimenta, colorau, cravinho. E vinho, e põe-se... Vinho do melhor. Sim, vinho do melhor. Pode ser fraco. E depois põe-se 4, 5 dias em vinha de alhos. Que é o enchido tradicional, o chouriço de carne. O vinho é aqui de Vila Pouca, é caseiro? É caseiro, nosso. Sim, caseiro. Tem que ser mesmo do melhor, se não for o melhor o enchido não fica bom. Tem que ser o melhor vinho. Então, depois de passar esses dias, fazem o quê? Fazemos o quê? Durante todos os dias se vão mexendo, que é para tomar o gosto do tempero. Depois chega-se ao dia e enchem-se as chouriças e vão a secar ao fumeiro até estarem boas para comer, para vender, para aquilo que for preciso. Então, e na fase de encher as chouriças? Que é aquilo que estamos aqui agora, que é aquilo que vocês estão aqui agora a fazer. Porque fazes é que isto se... Eu estou a ver que estas três senhoras enchem a senhora A, até isso? É, sim, eu também posso encher e elas atarem, mas foi assim distribuído, elas enchem e eu ato, tanto faz. Então, como se chama esta matéria? Isto é tripa? Isto é tripa, sim. Tripa e fio do norte. Chama-se isto fio do norte. Chamavam de antigamente, eu não sei e se... E agora ainda chamam? Ainda chamam, exatamente. E a tripa foram lavadas, primeiro foram cortadas, depois lavadas, bem lavadas, viradas, lavadas novamente e depois então é que são atadas para se começar a encher as chouriças. E como se chama aquele... Enchedeira. No meu tempo chamava-se tala. Mas agora é enchedeira. Agora puseram o nome... Enchedeira, mas no meu tempo era. Mas antigamente também era cheias até com vimes. Pois. Também se enchiam enchido com vime. Chamava-se tal. Era uma festa, quando se ia matar o porco, convidava-se as pessoas amigas, as primeiras carnes que saíram eram logo de cima do lume, ainda ele estava quase a mexer, e eles estavam a tirar as febras para assar. Depois fazia-se os torresmo, que é aquele torresmo que se faz na feira também, que se costuma fazer, com vinho e louro, um bocadinho de louro e um bocadinho de colorau. E olha, é só o que leva, coberto de vinho. E pronto, e comia-se, e bebia-se, e cantava-se, e dançava-se, e fazia-se umas partidas, o porco já estava morto, e mais que morto, quando vinham aqueles lisboetas malucos, Mas ele assim, vai lá buscar um bocadinho de algo que é para ele estar, para ele curar aquela ferida que ele está a sofrer, ele já estava morto. Eles coitados iam a correr todos atrapalhados. E lá iam. E era sempre pelo carnaval, digamos. Geralmente. Lá iam eles, os lisboetas coitadinhos, buscar o álcool para cortar aquela ferida do porco, porque tinha levado aquele golpe. Era uma grande ferida, não é? Era uma grande ferida. E os coitadinhos corriam tanto, chegavam lá cansaditos com aquilo, mas era a brincar com o meu curava aquela ferida. E pronto, depois fazia-se o enchido, fazia-se. Não, logo nesse dia fazia-se as chouriças de sangue, e a seguir dar-se a festa, depois fazia-se o enchido. Tinha um dia para as festas. E depois o dia do bucho era outra festa. A farinheira. Quando se cozia o bucho também era para os amigos. Mas acho que já nem fazem isso. Então a morcela é assim: tem-se o sangue. Quando eu costumo. Quando, na semana passada fui a parar o sangue de um porco. Levo no alguidar logo um bocadinho de azeite, um pão ou dois por dentro do alguidar, depois o matador mata o porco, eu estou com a mão sempre a parar o sangue, sempre, até ele estar frio. Quando está frio, apoio o alguidar do sangue e depois, pronto, começo a tratar as coisas, eu ou mais alguém que ajuda a picar a salsa, a cebola, a migar a salsa. A cebola, mas bastante salsa. Bastante salsa, um bom ramo de salsa. Bastante cebola, consoante o sangue. Depois disto tudo feito, é encalar as gorduras, com um bocadinho de água, depois essas gorduras são partidas miudinhas. E então, depois pôs-se no sangue, pôs-se a quantidade do azeite. A quantidade do azeite que for preciso. É podre de tudo esta. Oh, yeah. É mesmo podre. Desculpa, portanto faço, depois meto o pão, meto o azeite, meto um bocadinho de colorau, um bocadinho de cravinho, um bocadinho de pimenta e a salsa por fim e a salsa e a cebola e depois mexo para mexido, então fui com o pão e faço assim a moção. Quer que eu explique melhor? Era uma grande. Não? A farinheira também, coze-se os ovos. Ai, não ponha lá isso. Coze-se os ossos, a calda dos ossos é como se faz a farinheira. Antigamente fazias com farinha, mas agora, como a farinha era muito chata, que arrebentava aquilo tudo, fazemos com pão. Leva a calda dos ossos, leva o pão, leva um bocadinho de colorau, leva o azeite e mexe tudo bem mexido. E quem quiser fazer doce, põe um bocadinho de canela e açúcar. Quem não quiser fazer doce, leva o curau e leva o azeite e os temperos que é devido para a farinheira. E são assim que elas estão feitas. Vamos fazer. Espera aí. Sim, não há nada aqui, curau, nem nada. Deixa eu puxar para cá. Está bem mexido? Mexeu. Espera aí que eu tenho que mexer estas. mulher que se pista na Grumeia, lá à beira da Santosa. No... O lhegueiro com o frapador do farinhote não atisma muito lá com esse esfreguinhador de verbo dos arguinas. O lhegueiro que se habita a reta do Moiano é que é mais ido. Que é, habita-se lá na casa ancha lá de Cimates. Ido e de Montelos. Farfa Verdes, o farpador do farinhote Gido de Montelos, habita-se na terra de Rebaixeiro e lhaste com o andarilho para Cimates, com artifeiro Gido de Montelos. E lhaste com o Bandarra foca 7 quilos na matina e lhaste para Cimates, para a terra ancha, e farfa ali com os lhegueiros dos farinhadores dos artefergidos. No trilho Gido de Montelos, e os guimbes para o laranjo do lhegueiro e de Gidos e de Montelos, e a terra em ancha farpou zero. Tintelf e Branquelf, aqueles urguinos. Os urguinos. O urguino apresenta em Iva-se lá no Oliveirense, com os urguinos, para ver uns chiqueiros e companhia para uma chausa no Ladoso no Ladoso do. Como é que chama aquilo lá em baixo? Vai, vai o de Montel. Se for ganhar, vai giro. De retirar a dor da tua punhal, do Maranhiba. Ficou ver, vai giro e de Montelos. No Retirel, porque eu já tenho-me no Retirel, contra os urguinos e urguinas, a comanhir. A beitura é gira, a beitura. Ficou ver, a beitura é gira. A beitura é gira e de Montelos. Vai para os degueiros que se habitam lá na Redondosa. burro, chegou? Ja, dat is meer. Ik denk dat je echt zo. Dus het is het eigenlijk niet even geregeld dat aan de bus, dat daar is het deel, want allemaal. Ja. Thank you.